179 a bordo, 3 horas e 20, Campinas Alterno. 139, 3 horas, táxi Juliette. Alfa, reporta antes da Delta, autorizado. Juliette, Alfa, ponte para da Delta, ponte para da Golf, torre 1-2, 195, negão 90, 1-6. 36, Juliette, Alfa, ponte para o 3-1-6, vai chamar também. Salô, Salvador, Azul 2788, pronto para táxi, 64 a bordo, 4 horas 25, Maceió. Azul 2788. Autorizado, táxi via Kilo, Alfa, ponte para da Golf, torre 1-9, 195, negão 90, no meio, Azul 2783. Kilo Alfa, ponte para da Golf, 1895, 1016, 2788. Paulo, boa tarde, eu passarei 2230, informação para... Autorizando, do Iguatemi, vai para o CAB, sobrevoo na paralelo, mais bilhete meu, informa sobre o ponto. Cabe? Afirmo, você está se mantendo aí à direita da, do eixo da extensão da pista, mas eu acho que não. Cada um mais à direita, caso necessário, livra a área, mas eu acho que não. Totalmente pressionado o seu braço. Positivo. Agora frequência 125, decimal 1, secundária 13395, bom voo. 251-3395, azul 409, boa. Qual o nível prossegue? Ah, Aeroviu CRN de Alfa. É, Marcinho, e quando é que vai, para você poder, pode informar aí quando eu vou poder ir para Caruaru? O CRN de Alfa inicialmente vai manter ingressar na área não radar de Aracaju, o CRN de Alfa, e provavelmente segue por dentro das terminais, vai necessitar autorização de Maceió e Recife, das terminais de Maceió e Recife. CRN de Alfa. 5521. Ok, autorizado, conquista nível 180, conforme levado a carteira 28, mantém o eixo 2500, após esquerda, no perfil da Lua, atenção elefa, depois vamos lá. Controle 1208, aciona 5521. Correto, reporta para o posto, passarei 2300. Vamos lá. Tem mais uma Fox no código. 090 com Afonso, autorizada, coloca os 35, sai da lotar, controle 120 da sinal 8, aciona 5463. A 141 Xané, Índia, portão 04, presente. Demora o portão 4, não, portão. Juliette no meu. Oi, Gino. Reautorizado, portão 07 via Índia, Xané 6141. Ah, sim, portão 7 pela Índia, 6141. Confirme your estimated block time, the time to flap and hold, flat. 2 Salvador, boa tarde, Azul 2782, ponto esperado 28, pronto. 2788, sem ideia de instituição após a decolagem, mantém pro até 2500 pés. Afirmo. Azul 2788, autorizado. alinhar e decolar, pista 28, vento 12 no 0 grau, 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar 28, azul 2782. Papapá Lima Lima Fox, altere sua saída para decolagem 35, curva esquerda, terceira saída Momo, após direto. Gente, Aerostar, após para o táxi, papapá Lima Lima Fox. This confirm which will be the ILS X-ray for the approach. The ILS will be Zulu. ILS Zulu, Roger. Para curva? Positivo, temos tráfegos no setor visual aí, entre Salvador e a ilha de Itaparica, mantendo 1.500 pés. O azul 2788 pode curvar agora ou 2.500? Após 2.500, o 2788. 2788. Controle Salvador, boa tarde, 6320, cruzando 250 ou 150. É 320, a sua identificação desce ao nível de voo Z, correção 120. 120, chegada é a CARI. 120, CARI hoje, 6320. O 2688 confirme, está autorizado direto ao Momo da presente? 3193. Autoriza direto ao Momo da presente? Autorizado, 2788. 2788, autorizado direto ao Momo. Quando possível lotar o 2788? Semente mantendo o Momo 2788, temos um tráfego no setor noroeste de Salvador em descida. 88, grato. Salvador, Força Aérea 01. Zero um, volta. autorização? 001 autorizado, Brasília, nível 330, Yampe, Zulu no 7, decola pista 28, mantém pro até 2.500 pés, 2500 pés, após curva à esquerda, saída a bó, eleva, controle 120.8, aciona 5162, força 001. 01 autorizado, Brasília, 330, Zulu 7, decola da 28, mantém a reta até 2500. Após curva esquerda, na saída Ilefa, chama o controle 208 e aciona 5162, força aérea 01. Força aérea 01, já teria PUB autonomia? Ainda não. Gente, a volta você não conseguiu ouvir. Força aérea 01 é contra um táxi. Reportagem. Mantenha o nível de voo no 90, serviço ADA encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador, chama o controle Aracaju, frequência no 20 decimal 3. Ano 20, 30, serve alto. Vamos lá, o curso era 0 no... voltamos? 72788. Sol. Qual cidade cumpre o perfil da Elefa? Bono. Será coordenado, será zero, não sei. Tá. Fox reporte no ponto de espera, táxi papá. Negativo, foi uma determinação do controle, o Lima Lima Fox. Sim, só informando, a determinação foi a sair da mão devido a sair do lotar. Ela joga sua aeronave diretamente para as aeronaves que estão aproximando para a pista 28. Gente, autorizado, ingresso. Reporte aliado e pronto, cabeceira 35. Afirmo, via pista, táxi via pista e ponto sobre a cabeceira. Sete, oito, oito, Paulo Afonso. Autorizado direto, Paulo Afonso, azul 2788. Patrulha, Gol 955, Matango. Para o controle? Gol 12555, formação Tango. Gol 12555, controle Salvador, também de identificação. Desça via chegada e pit para o nível de voo 070, ajuste a documentação no 096. Desce até 70 via 1016, ajuste Gol 2. O 313, cruza 90 para o 100. Entre sub e manterá o nível 100.3, 193. Manterá 100.3, 193. Sorte. Charlie direto Alfa 1, 001, com a esquerda da pista 28. Partiu, está decolada 28 no perfil da Alfa 1, no Porta Aérea 01, grava. Lima Fox copiou? Copiou, esse ano agora. Sente. Lima Zeta Charlie, Romeo Bravo, Spoker Dance, 600, Fat Level 0. 130, 600 Fat Level 130, clear, carry, arrival. São 3193, tráfego, uma posição de 2 horas, 8 milhas, rumo nordeste, mantém no nível de voo 1, descendo para o nível 120, Airbus 318. Sente, 3193. Tingino 20, 6320. 6320, desça até o nível de voo 110. Tráfego, agora posição de 10 horas, 5 milhas, rumo sul, mantendo o nível 100, Airbus 320. Tráfego no esquerdo, vai descer para 110, 6320. Opa. Patrão de Salvador, muito boa tarde, é o Papapapá Lima, Lima Fox, decolou da 35, está mantendo o perfil da bomba. Papapapá Lima, Lima Fox, contato radar na decolagem, 5 horas de voo 090 na saída da bomba. 090, saída bomba, Lima, Lima Fox. Salvador, esse é o 964, da Gol. Gol 964, controle de Salvador, acima identificação, desça para o nível de voo 140, na chegada cara, ajuste ao clímetro no 0 no meia. 140, 0 no meio, Aracari. Vai efetuar o X-Ray. Tá. Autonomia e alternativa, 0-0? Autonomia de 3 horas, POB 2-9, e a alternativa é Belo Horizonte. 0-1, outros ataques de hotel, no posto para o hotel, chamador 1-8, fala assim. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 2-8. E lá chama 18895. Também é 6320, terça para 3000 pés, altímetro 10116. 3000, 6320. 5 para ingresso na pista. Ponte espera da hotel, chama 18895 para cruzamento da pista. Valeu, Lima Lima Fox, só que você consegue cumprir o perfil da saída bomba. Tá livre, assinal nível de voo 090, Papa Papa Lima Lima Fox. Recito 090, é isso? Ou 90? Conforme o nível autorizado, está autorizado a assinal nível de voo 090, Papa Papa Lima Lima Fox. Esse foi solicitado 190 para a Paula Fonte. Aguarde, vamos checar junto com o solo, o Lima Lima Fox. Plano 255, pode ir para a pista, amigo. Plano 255, autorizado, pela pista. Plano de pista, plano 255, obrigado, hein. O pista 1028, táxi via Delta, Alfa, chame, ponto, espera, pista 28, pronto. Cruza a pista, na Delta, prossegue pela Alfa, chama, pronto, no ponto, espera da 28. 2509 é o número 5 na aproximação. É 250 nós, para estar entendido. 2509 é o número 5 na aproximação. É 250 nós, é o 5, 964. Canal 6315, desça para 2110, altímetro 10116. Canal 6320, reduz a velocidade 2209, atração para sequenciamento, curva direita proa 060, limite para voar nessa proa por 206. Ok, ciente. Proa 060, limite a partir da presente 20 milhas, o Canal 6320. Presidente Chatango, táxi autorizado até a interseção Papá. Inicialmente foi solicitado que a possibilidade de decolagem era 35, tem condições de decolagem para 35? sinal. Pátio 1, pátio 3, formalante da Kilo, 2, 3, 0. Bom, fonte nova, mais direção. Lembras via mais, o quê? Lembras 30 com 06. Lima Vitor, Charlie Romeo Bravo, clear descenso, flight level 050. Level 050, Charlie Romeo Bravo. Não tá ok, mas a gente tá operando com 28, não, sem problemas. Pode prosseguir, já tá pronto para ingresso. Então, reporte alinhado e pronto, pista 17, Leste Adão. Bango. That's runway 28, call back on 7, 6 on 5. 3193, chama agora o Centro Recife, 125, décima 1, no alterne, 133, décima 1, 95. 251, 3395, boa, 359, 3193. Serra Nova, me decora da 17 ou da 22? Pronto pra copy. Autorizado Serra Bravo, Charlie Wolf, 430, veio Peugeot 97 até Foxtrot Romeo Mike, após sair pra fora. Decola da 97, curva direita, no perfil da árvore, elefa 5554 transponder, o controle 120, decimal 80. 0964. Essa é a Tango, notificação subida. Após a decolagem, pista no 7, manterá a reta de decolagem até cruzar o nível 40, até 4.000 pés. Após, para cumprir o perfil da subida Momo, cruzará à direita, interceptando a sequência da subida Momo. Então, com sequenciamento de aproximação à pista 28, e no caso em questão, vai cruzar a frente do staff de aproximação, alinhando e mantendo o que está precisando 17, aguarde para a decolagem. É, não dá não, fica um pouco apertado aí, trava de aproximação, estou com o tráfego agora também iniciando a decolagem para a 28. Está iniciando a Força Aérea 01. 240 graus, 629, 0 0 Go ahead. I'm ready for 3 minutes. Então, é reduzindo 6320. Controle muito boa tarde. Voo 164, Libra 270. Voo 1164, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível de voo 120, na chegada cara, ajuste ao altímetro 1016. Prontinho, 120 na chegada cara, voo 1164, sem estar perdido. Next 315, complete the last line approach, runway 10, and contact now TAU 118, decimal 95, runway 3. 1895, next 315. 2208, muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana. Tomente, boa tarde. Para 3 mil pés, altímetro 1016. 200 mais, descendo para 2 mil pés, 2016. Boa tarde, algum 2008, 9 para 20, mais uma controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível de voo 1-1-0, da presente foi proa de Dael. Controle Salvador, boa tarde, é o Força Aérea 01. Faz. Controle Salvador, para sequenciamento, esquerda, proa 190, limite travando essa propo 8000. Bloqueado. Saída 01, no contato radar na decolagem, suporte voo 380 na saída, Elefa. 380 na Elefa 1, obrigado, do Força Aérea 01. 6320, informe estabilizado, localizador é capa via. 6320, chama agora a torre 118, decimal 9. 1895, boa tarde. Vai a Upper Zulu 21, until Utigir, Uniform Tango Golf India Romeo, then Upper Zulu 15, and then S-File. Departure from runway 28, after departure, maintain heading until 2,500 feet, then left turn on 11 departure. Squawk 5001, Salvador approach frequency 120.80. Amen. 607, CR2, Sierra Alpha Echo Blue, via Flat Gang 2, trying to maintain the level 280. Upper Blue 21, then Uniform Tango Golf India Romeo. Runway News 28, after the call, maintain 2,000 feet and then turn left. Elisa, departure. Stop 5001 and Tower Salvador 120, decimal 80, under 6. Under 607, after departure, maintain heading until 2,500 feet and then turn left on 11 departure. And the flight level is 280. Okay, after the takeoff, maintain heading 2,000 feet, then turn left, 11 departure, and 280 slider. 2,500 feet. É bem, com a 5,000 feet, Lima Vitor, Charlie Romeo Bravo, stand-by, pode. Mantém 0-5-0, Charlie Romeo Bravo. Bono 964, reduz a velocidade 2209. Reduzindo, 964, 229. Azul 2788, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 2555, completo direito pela 320. Reporte estabilizado, ou visual com a pista 220. Pente, 255. Sabe informar se está chovendo? Aguarde. Lima Vida Charlie, Romeo Bravo, descendo to 3000, fica atento, set 1016. Down to 3000, 1016, Charlie Romeo Bravo. Controle Salvador, voo no 885, cliente da Uniforme, cruzou 230. Aguarde. Voo 1164, desça até o nível de voo 160, botei. 160, 1164, voo. Correto. Voo 1964, terça para o nível de voo 050, vetoração para sequenciamento, direita proa 060, limite manobra proa por 15 milhas. Direito 060, descendo 5 mil. 1964. Vai voar 5 milhas. Limite 15 milhas na proa. Acima de 15 milhas na proa, 964. Lima Vita Charlie Romeo Bravo, reduce speed 1809. Help you 180, Charlie Romeo Bravo. Para prosseguir descida, gol no 885. Visual 1255. Gol no 255, chama agora a torre 118, decimal 9. Obrigado. Aguarde. Lima Vita Charlie Romeo Bravo, só intercept localized causes, left head 300. Left 300 to intercept the localizer, Charlie Romeo Bravo. Voo no 885, tá mantendo 200 para prosseguir descida. Voo no 885, controle Salvador, acione identificação, dessa via chegada e pitch para o nível de voo 070, altímetro no 016. E pitch 070, voo no 885. Papa, Papa Lima, Lima Fox, sua para o nível de voo 210, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Lima Vito Charlie Romeo Bravo, turn left, head 270. We are turning left 270. We already intercepted the localizer and we are modifying the course to intercept it better. We are descending to 2000 feet and clear ILS Blue Runway 28. Descending to 2000 feet, Lima Vito Charlie Romeo Bravo. Descending to 2000 and clear ILS 28, Charlie Romeo Bravo. Aérea 01, chama agora o centro Recife 128.8, alterne 126.0. Centro Recife 288.260, muito obrigado, bom fim de semana. Bom voo. Gato. Voo 1964, desça para 3 mil pés, altímetro 10 no meia. 3 mil, 10 no meia, 964. Correto, voo 964, esquerda proa 030, limite nessa proa por mais 7 milhas. Esquerda 30, 030, 7 milhas na proa, 964. Voo 2008, vai atingir 1190. Voo 2008, desça para 4 mil pés, altímetro 016. Estado 0 no meia, descendo para 4.000, 2008, pode voar, opa. Voo 1164, desça para o nível 050, reduz a velocidade 2209. 050, reduz 2209, vamos ver. Autorizado a sessão, vamos pegar a prova para a Serra 90 Delta Hotel. Na marca de jack, tá livrado. É só pra eu passar aqui os passageiros aqui, que tá demorando um pouquinho. Obrigado. O gol tá livre ou não, pouso? Sim, pouso. O gol 1255. Livre, pouso. Bom, no 964, desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento LSX3, segue tráfego na aproximação agora 7 milhas, Learjet 60. 964, desce 2000, segue o tráfego. Estabilizando. Bom, 964, completa esquerda, proa 280. Por exemplo, 270. Esquerda, 270, 964. Pode elevar o piloto pela conquista. 55, 5000, transponder, 120, 180, controle. 300. Subida Eleva 1, decolada 28, após 2.500, curva esquerda. Estou confirmando a Eleva 1, o flor após autorizado conquista. 5551 no transponder, controle de saída em 1208, azul 9300. 9300, o transponder é o 5556. E o restante correto? Chama pronto, se tiver. Tomara pronto, está pronto, está presente para o puxacionamento 5556 no transponder, azul 9300. No parte 3 autorizado, chame para o táxi. Tomara para o táxi, azul 9300. Tem uma vez, Charles, no Romeo Bravo, quanto é que não está o 1-1-8-9-5? Good day, thank you. Sir Charlie Romeo Bravo, final approach 28, Bravo inside, here down and left. Passaria do 2230, vento 2... 70 graus, meia dúzia de nós, aquela autorizada. Ei, livre de colagem, 2230. Lima Vitor, Tchelo Romeo Bravo, continua approach runway 28, tendo baleia em clear, detect free side. Continue approaching runway 28, Charlie Romeo Bravo. Serra Tango, quanto possível estimado para pouso? Praxé, 5545, 108, controle. 9116. Vou passar agora para o Delta Fox, confirme o PLB. Confirme o PLB. Copiado. Trans Runway 28, Charlie Romeo Bravo. Passaria 2230, decorado ao 01, mantenha presente proa até cruzar 2500 pés e chame o controle 1-2-0-8. Ok, mantém o eixo 2500, chama agora 208. Obrigado, boa tarde. Boa. 0. Mapa Romeo Hotel Juliette Serra. Pátio 4, livre acionamento, chame táxi. Livre acionamento, já que você nos apresenta autorizado direto, usando esse para 2.000 pés, altimetro no 0 no meio. 2.000 pés, o ângulo 2.008. Controle, boa tarde, 2.230, passareando, transfere. Passareando 2.230, contato radar na decolagem, desculpa, para o nível 1.80 na saída, leva 1. Sobe 1.80 na árvore elefa, 2.230. A saída constante aqui é Alefa 1, autorizado direto Alefa. Sim, direto Alefa, 2230. Tá, Serra Bravo, Charlie Golf, 430, permanece nível, aeroviu Pedro 97. Decola da pista 28, mantém proa até 2500 pés após curva esquerda no perfil da Alefa 1. 5554 responde, 1208 controle. Como assim, autorização no plano, agora decolagem da pista 28. Mantém a proa da pista até 2500 pés. Após, Alefa 1, o Foxtrot é novembro, 208-54-430 nível. Correto, vai para o... Só mais um minuto do ataque do Foxtrot é novembro. 1-2-5, observe a aeronave da ANT, após ingresso a pátio, contorna os portões até o portão 9. Portão 9, após o Argentino, 2-5-5. Do localizador, está autorizado a para 4.000 pés. 4.205 limitado, localizador no 885. Fechamento correto, reduz a velocidade 2209, gol 1885, número 3 na aproximação. Tangente, número 4. Reduzindo no 885. 30, alternando Salvador, azul 9300. Tenente, autorizado táxi até aquilo, naquilo mantém a posição, 9300. Autorizado até aquilo, naquilo mantém a posição, azul 9300. Charlie Romeu Bravo na escuta. Mantém holding point on the taxiway. Stand by for check to Charlie Romeu Bravo. Charlie Romeu Bravo, could you please taxi a little bit forward? Descendo bem. Não. Pista 28, seca, sem chuva na vertical, 230 graus, meia dúzia, nosso todo autorizado, 964. 230 com meia dúzia, 964. Atena aquilo, 9300, a aeronave da ANT vai, assim que ela ultrapassar aqui, eu vou esperar autorizada a entrar, ingressar na ANT. Beleza, então. Jorge, TGC, tráfego da Gol, pousando pista 28. Assim que o tráfego tocar a pista, será autorizado a decolagem. Mais um minuto, confirme o horário do plano. Gente, ainda não temos aqui no sistema, vou só chegar com a S e encher pra cá. Colagem autorizada, pista no 7, vento 240 com 8. 3205, tem condições de colagem imediata 5 autorizado? Sim, ativo, até 3205. A Lima tem pista 28, para informação de tráfego temos um helicóptero com Alfa Serra 65 decolando pista auxiliar. Este helicóptero manterá o eixo, a esquerda do eixo de colagem pista 28, o litoral 1 no pés. Após a colagem manterá a reta até cruzar 2500. Após cumprir toda a subida, alinhar e manter. Alinhando na 28, aguardando. Gente que vai manter a proa até 2500. Resta o tráfego também do helicóptero, 3205. 1964, solo 06, esquerda liberando. Mantém a posição logo após o ponto de espera. Antes da Alfa, chama o solo 21, decimal 9. Você o livrou, vai manter o ponto de espera antes da Alfa. Chama o 219 com o solo, vou na 964. Só Juliette Serra fora do solo. Autor Juliette Serra, decolada 06, direita pelo litoral sul, chama o controle 120, decimal 8, tá bom? Já volta. Saveu 2230, pro 290, está a formação. Copiado pro 290, passarei 2230, está autorizado. Obrigado. 64, boa tarde, após o Learjet do esquerdo ingressar naquilo, taxi via Alfa até antes da Juliette. Poxa, após o Learjet via Alfa até antes da Juliette, vou na 964. Tô, direita pro A2, 290, reporte estabilizado. Desça para 290. Controle, Papa Romeu, até o Guilherme Serra, boa tarde. Boa tarde. O 1885 para o localizador, agora à direita para o 295. Desça para 297, está autorizado a final do procedimento LF X-Ray. Sim, está autorizado X-Ray, confirmando, seria o Zulu? Foginho, procedimento LF, Zulu, pista 28. Obrigado. Zulu, descendo para 2000. Mantenho de ponte, taxiway Golf. Ok, holding for maintain taxiway Golf, under 6-0-4. Gol 2008, pista 28, pouso autorizado. Talvez já esteja chovendo. É, chuva leve. Pista provavelmente talvez esteja molhada pelo menos no primeiro terço. O vento 220 com 62 de nós. Gol 2008. Radial 01. Gente, Guardião 01, chama para decolagem. Está 3805, decolado 08, chama controle 1208, presente para até 2500 pés, boa viagem. 208, uma boa. Contato radar na decolagem. Suba via saída da EL, transmissão ótima para o nível de voo 340. Via da EL 340, recebendo o perfil da subida, 3805. Passa a passa, estamos sem a livre taxa, chame na interseção. 0262 me transponde, eu controlo em 208. Jet da RMAR, decola com Pro Azul, coordenação com a torre. Permanece transponder, segue no corredor X. Salvo Gol 964, Oeste da Juliette. A Gomi Alfa tem informação do PLB? Jet, para decolagem e acionamento, chama 2295. Ajuste 1016. Outro Luciano 09, esquerda. Via taxa delta, ultrapasse o ponto de espera da delta e mantenha a posição antes da taxa alfa. E chama só 121 nesse malandro. Delta, mantenha a alfa do 2008, o Zulu Guardião 01. Guardião 01, decolado ao Zulu 0. Aguarde transferência de comunicação já. Mais curta para transferência. Pode manter agora a frequência em 120, décimo 8, até a volta 01. Manda 0, versão 8, muito obrigado, até a volta. Foi, gol no 164, final e até. Para prosseguir na Alfa, o Fox Air November. Direita Alfa até o ponto de espera da Golf, quando lá 1895, 1016, boa viagem. Ponto de espera, Torre, 16, obrigado, trabalho. 1895, Torre. 1895. Gol 2008 para a Delta para a Faz o Golf Stream, ingressa Alfa aqui antes da Gillette. Alfa. A partir da Inhamar, no setor temos um Alfa Serra 50, mais conhecido como Esquilo da Polícia Militar. Vai bloquear a Inhamar em instantes. Atento ao tráfego, reporte fora, 240-612, Michael Melvin. Ali já é o vai só amanhã agora. Patrulha 04, pátio militar, atento à movimentação no pátio. POB padrão 02, chame para decolagem. E qual é o comandante? É o comandante Tango, Tango mantém a posição. Alfa Tango Serra mantém a posição. Estabilizou o número 64? Desceu arremetido, é o número 64. Qual o motivo? Afirmativo, estabilizou. Estabilizou, ok, gente. Mantenha presente por guarda de transferência de comunicações. Suba para 4000, guarda instruções. 4000, conforme a casa. Tá fora de solo o Michael Delta, tá visual com a aeronave que acabou de arremeter. Que é autorizada a proa direta e está pronta para desinformação. O número 64 chama o controle 120, 8. 2-0-8, boa. Remoto, boa tarde, o gol no 885, tá na final, baixado e checado com a pista vista. E cruza imediato na final da pista 1-0, e aguarde transferência, Michael Melton. Imediato, tá iniciando o cruzamento, Michael Melton. A torre copiou o gol, 1-8-8-5. Copiado agora. Pista 28, pouso autorizado, vento 210 graus, 8 nós, pista seca. Talvez tiver uma olhada só a final curta ou o primeiro terço. 1-8-8-5, tá baixado e checado, prosseguindo pra boa. Boa tarde, Golf Mike Alfa, acionamento Champion Taxi. Alfa Tangsé inicialmente mantém a interseção com a data. Tração para o final do procedimento RLS, pista 28, esquerda, proa 1-60, limite 9 milhas nessa proa. 1-60, 9 milhas, 1-64-4-0. O deslocamento é do pátio militar para o pátio 2, pátio autoridade. Do pátio 2 para o pátio 2. Para mais como alfa, leitura dos controles. Gente, até o litoral aguardando transferência. Litoral aguardando, alta. Voo 1885 no solo 13 esquerda, ou vai passar, Adel? Gente, libera a próxima esquerda então, via Charlie, mantém a posição na alfa antes da Índia, chamando o solo 219, voo 1885. Charlie da Índia, 219, voo 1885. Alfa, assim que bloquear a linha do litoral, chame o controle 120 decimal 8. Bloqueou, chama o 208, Michael. Papa Alfa Tango C, aliás, manter a cabeceira 17. 710, 720, Salvador, 164. 6, 07, line up and maintain runway 28. Ok, line up and wait under 605. Possível estimado para pouso, o Papa Romeu no mais cobrado. Ligado no 735, passando fora da barra, preferência livre para a relação com os tráficos locais, tem um bom pouso. Controle, boa tarde, papapá, vai em cobra, opa. Papá, Mike, Romeu Alfa, controle Salvador. Boa tarde, está no através do Pituaçu, tem coisa para seguir para Valença, via litoral. Gente, mas é condições visuais, linha do litoral, reporte passando fora da barra, o papá, Mike, Romeu Alfa. Farol da barra, é o Godoy. Voo 1164, está autorizado, descida para 2000 pés, altímetro no 0 no 6. 2-0-0-6, agora no 1-64. Anders, 607, after takeoff, maintain head to 2,500 feet. Are you ready for takeoff? Ready to call and maintain flight level 2,500 feet. Negative, I level. Maintain heading until passing 2,500 feet. Heading 2,280. 2,500 feet. Okay, maintain heading until 2,500 feet and 600. Para o nível de voo 120. Identico. Descendo para nível 120 na chegada a Cari. A nossa intenção, melhor sentido, é o RMAP da 28. Cada solicitação aguarde autorização. Olá, Guardião Zero. Guardião Zero no controle. Operação Salvador. Guardião Zero no controle da mais curta. Está retornando, senhor, para Salvador. Agora a torre 118.95, composto. 18.95, direto ao batalho. Okay. Clear to take off, maintain heading to 2,500 feet and Alpha 1. Okay, now the wind back to Solecki for the cost runway 28, wind is 200 degrees, 06 knots. 200, I'm not on this. 627. Delta Fox, mantenha o setor de rotatória, aguarde final 197. Para informação, próximo ao L ponto em Rimar, temos um Alfa Serra 50, esquilo da Polícia Militar, mantendo naquele setor em torno de 500, 600 pés. Inicialmente mantém a rotatória, aguarde final 17. Então, vamos lá, tem 360 pela esquerda aqui na rotatória, é isso? Pela esquerda ou pela direita, evitando aí a final da pista 190. Apesar de ser utilizada a pista 28, para procedimento de decolagem pista 28, vem? Jeff está iniciando a 360 pela esquerda aqui na pela rotatória Oeste Delta Fox. Mudou, Guardião 01? Guardião 01, problema é direto? Sim, Matheus, senhor. Está livre o eixo da 17. Gente, o eixo 17 livre, estou com o MD8 da antes, iniciando a decolagem pista 28. Despregou no momento, final 17, pro Graé, direto, autorizado, 01. Direto, W1, Caronab, desce, pegando, muito grato. Nada, o F Delta Fox é presente, final 17, chame checado na curva. Confirma, Delta Fox está presente, livre aí, final 17. Afirmo, reporte curta checada. Delta Fox. Under 607, Airborne at 18, Salvador Control, frequency 120, decimal 87, nice trip. 120, decimal 8, thank you, bye-bye. 32230. Ele não copiou, ficou intercontado. A primária, 128.8, a secundária 126.0. 288.20. 300. Esse Michael ainda mantém a interseção para cá. Tô com tráfego aproximando para a pista 93205. 133.95. Corrige o controle de Salvador, Papatango Lima, Quilo Zulu, para a descida. Papatango Lima, Quilo Zulu, controle de Salvador, acionando identificação. Tá, o Delta Fox, confirmando equipamento, é um Papalva 3-1, confere? Afirmativo. Gente, final curto, reporte checado, o vento 2. 2,0 graus, 612 nós, pista no 7. Agora atualização pro pouso. Delta Fox. Região 01, considero só o 19, parte do Graça, é quase livre, senhor, boa tarde. Ponto 9, livre, grato, boa tarde, bom serviço. Muito grato pela colaboração. Base. Para a descida, Salvador, Papa Tango Lima, Quilo Zulu. Papatango Lima, Quilo Zulu, desça para o nível 080. 080. Voo 1164 para o localizador esquerda para o 320, está autorizado para o procedimento LS aqui, foi. LS, Zulu, pista 28. 320, na pro, autorizado Zulu, o 964. Under 607, climb to flight level 280, Alpha 1, departure. Alpha 1, and request climb and maintain flight level 300. Fine. Stand by for climb 300 and 607. Azul 4196, desça para 3000 pés. Altímetro 1016 está livre da restrição vertical da chegada a casa. Sempre sente 3000 pés, está livre da restrição. O azul 4116, ainda aguardando a possibilidade do RNAV. Gente, o azul 4116 vai prosseguir para o final do procedimento RNAV. Autorizado, azul 4116. Papatango Lima, Quilo Zulu, está sendo capixando o pista 28? Está variando de 180 graus até 220, intensidade de 10 nós. Pista 28, decolagem. Autorizado. Livre decolagem, mantém o eixo até 2500 pés. O azul 9300. Proa 115. Limite a nossa proa por 70 milhas. 70 milhas ali. Gente, esquerda 105 por 70 milhas. Lima pelo Zulu. 115. 115. Eco, Lima, Kilo Zulu. Controle Salvador, papapapá, Mike, Net Romeo 1, Revolução de Revolução, Net Salvador, Liga Almoçada, Liga Almoçada. Esse, o Mike, Net Romeo, pra Canta Livre. O 1164, agora a torre 118, decimal 95. 2954. Quanto agora a nave chamou o controle? O Michael Romeo Alfa não tem um contato radar com seu tráfego, vai tentar para o tráfego Papa Tanto Sierra, 1000 pés, que está agora passando o farol da Barra, também indo para Valença. Frequência livre com relação com os tráfegos locais, estimado para o pouso em Valença. Copiado aos 1753. Controle, o Papapapá Alfa Tanto Sierra, passou o farol da Barra, confirme o tráfego, senhor. Alfa, Tango Sierra, mantendo meus pés, vai tentar para trás do Mike Romeo Alfa, helicóptero, prosseguindo para Valença. Com estimado de pouso no 753. Mantenha com os seus olhos, frequência livre, coordenação com os tráficos locais. Tranquilo, muito grato, senhor. Opa, Tango Lima, Kilo Zulu, confirmando a regra de voo. Instrumento, visual? Confirmo, Lima, Kilo Zulu. Estava sobrevoando a regra de voo, instrumento ou visual? Visual no topo. A questão foi se estava voando instrumento ou visual. Estamos voando instrumento. Esse? Controle de Salvador, muito boa tarde. Azul 9300, perfil da subida Elefa 1. Azul 9300, contato radar na decolagem, estou falando de voo 180 via saída Elefa 1. 180 via Elefa 1, Azul 9300. Andes 607, change code to 5001. Squawk 0001 under 607. 5001 under 607. Azul 41 no meia, desça para 2500 pés. Após cara está autorizado a final do procedimento RNAVE, pista 28. Gente, 2500 autorizado, Azul 41 no meia. E está autorizado. Salvador, muito boa tarde, eu vou chamar a 326 para informação. Canal é 326, controle Salvador. Tem identificação dessa para o nível 060 na proa de Dael para chegar da Cária, que é o altímetro no 0 no meio. Descendo para a voando a posição, quer confiar? Voando posição da El da presença, Xadé, 6 e 8. Controle de Salvador, 4 no meio? Azul 4 no meio, controle. Apenas para esclarecer, estou voando a proa de Oprinha, posto 362, é possível? Obrigado, produto ferramenta 362 do Azul 4196. Ok, grato. 4196. Opa, até o Juliette Serra, tem controle? Tchali 2919, 64. Controle, o Papa Tango Lima Kilo Zulu voltando, autorizado até o 080. Correto. Agora autorizado, descida até o nível de voo 060, Papa Tango Lima Kilo Zulu. Até o 060, Lima Kilo Zulu. Alguém para pouso na 28 agora? Aliás, uma dia para tomar o Fox, Sierra Lorena. Ali mantém, Sierra Lorena. Lima Vitor, Charlie, Papa Charlie, Leo de Santos, Pet Level 200. And we are arrival to 1016. Reduce to 2509. Roger, descend T200 and start to descend.